Objeto 5717, chame Recife, 13325, alterne 1251. Chame Recife, 13325, alterne 251, objeto 5717. Objeto 5898, decolando Zulu 4, chama o controle, 1935, boa viagem. 935, boa parte 14, 5898. Realmente. Controle, bom dia, Web 5898, decolou Natael Leta, 1500 pés. Bom dia, 5898, hoje lá, igual 340, saída da El. 34 Natael, 5898. Pode tomar proa de Ledo, 52? Afirmativo, proa de Ledo. Obrigado. Complete a aproximação, torre 18, 6, 9356. Salvador, está 935 bem estabilizado. Zona 356, avistado, ajuste no 012, está livre o pouso. Na 10, venta 110 graus, 612 nós. Pouso, cara, quase atrasou, está 935. Objeto 5898, chame centro Recife, 13325, alterne 1251. 3325251, bom dia, boa parte do seu. Salvador, bom dia, circulado 73, informação forte, separando de 11. Bom dia, 5973, desce para 2 mil pés, proa de tapa, ajuste no 012. Para 2 mil pés, proa de tapa, 1012 ajustes, 5973. Ruta 9356 no solo 22, táxi autorizado via Alfa e Kilo para o pátio de cargas, pátio de aviação geral. A sua posição é a 04 do pátio 3. Fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio para 03 do pátio geral. Só confirmando, é a 04 do pátio de cargas, ok? No pátio 3. Chegou no 995, desça para 2000 pés, chegada bom, seu ajuste 10012. 10012, desça para 2000, a chegada é para 995. American 980, descend flight level, descend 4,000 feet, QNH 1012, Amman, arrival. Salvador, mais uma vez, bom dia, TAM 3201. Bom dia, TAM 3201, prossiga. Autorização nível 360 para Confins, guarda. Ok, está autorizado Confins, nível 340. Decola da pista 10, curva à direita, subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Bridge, para interceptar peso Lua no meia. O controle 119.35, acione 5546. Autorizado, Confins nível 340, decola da 10, curva direita, saída da EL Leda após DCT Bridge para interceptar peso Lua 16, controle 1935, transponder 5546, TAM 3201. Correto, TAM 3201, chame pronto para o pushback e acionamento. 3201.